parem. Se preparem. A fortuna do jeito de destruição. O fim está chegando. O fim está chegando. Novo corpo rei, as sete taças serão derramadas. Lembra daquele dia que você foi avisado que Jesus ia voltar, que queria te salvar, mas você não deu ouvido, preferiu viver sem Deus. O crime te corrompeu, a droga te dominou, a morte da sua própria mãe você planejou. Achava que sofria e que era infeliz, pois a culpa no sistema, vida boa foi o que você sempre quis. Passou por cima dos outros de ele te satisfaz, virou marionete de Satanás. A palavra morta, você não existe. Reventador de viver um dicionário triste. A vingança é sua palavra preferida. Se prepare porque Deus irá fazer sua justiça. A vingança é sua palavra preferida. Se prepare porque Deus irá fazer sua justiça. Se preparem, se preparem. A fortuna do jeito que é construção. O fim está chegando, o fim está chegando. Novo corpo correr, as sete taças serão derramadas. Se preparem, se preparem. A fortuna do jeito de destruição. O fim está chegando, o fim está chegando. Novo corpo correr, as sete taças serão derramadas. Notícia na TV, cadê a novela? O desespero tá aí, agora você crê. Milhões de desaparecidos, agora é verdade. Dor e sofrimento por toda a cidade. Pai matando filho, irmão matando irmão. O sinal foi mandado, o aviso foi dado. Acha que é o fim? A sua própria boca te colocou aonde você está. Você sempre dizia: Deus não existe, Jesus não vai voltar. O mundo é muito bom e nunca vai acabar. Ciência, tecnologia não vão poder te ajudar. As sete taças vão ser derramadas. Se preparem, se preparem. A fortuna do jeito de destruição. O fim está chegando, o fim está chegando. Novo corpo correr, as sete taças serão derramadas. Se preparem, se preparem. A fortuna do jeito de destruição. O fim está chegando, o fim está chegando. Novo corpo correr, as sete taças serão derramadas. Fome, seca, guerra em todo lugar, o sofrimento só vai começar. O anticristo vem pra enganar, promete paz, fala de amor. Vai levar no papo até quem diz que ama o Senhor. Por toda a terra, miséria, assolação. Perseguição dos escolhidos e a marca da besta em ação. Não se deixe corromper, é sua última chance de não negar o nome de Jesus, meu irmão. As sete taças do apocalipse vai ser derramada. A ira de Deus irá se acender por todo lugar. Olhe pro céu, se arrependa, peça a misericórdia. Chegou o dia do juízo, as trombetas já soaram. Jesus abriu a porta e suas chances acabaram. Chegou o dia do juízo, as trombetas já soaram. Jesus abriu a porta e suas chances acabaram.